Tem vindo a acontecer que alguns sinais de trânsito que vergam durante as noites e por isso, e também ainda agora os MUPIs foram todos pintados, quer dizer, há uma série de prejuízo e a Guarda Nacional Republicana, na minha opinião, tem que fazer uma vigilância que seja eficaz e para conseguir identificarmos os autores destas proezas, até porque vão destruindo aquilo que é património público e, por exemplo, os sinais fazem bastante diferença e são caros, tal como os MUPIs, que achamos que é preciso o papel da Guarda Nacional da Republicana e estaremos atentos para identificar, mas não é a Câmara Municipal que faz essa identificação.